Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite em que eu mantenho a seriedade neste programa, prometi que viria de gala. A verdade é que vestido de gala não existe, portanto tive que vir de blazer, sou a única hoje, mais ou menos. Mantenho aqui a Já tens seriedade. fãs, já tens fãs. Mariana, és linda, vês? Oh, aí está. Não. Obrigada. Obrigada, João Castro, falta a tua gravata verde, mas prometi que daria no Natal, portanto, poderás esperar por ela. Está como jogar esta taça, olha, vim assim, casual. Ainda antes. Pronto, é futebol de gala na mesma, não deixa de o É. ser. Dar aqui as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e obviamente dar aqui as boas-vindas ao nosso plantel habitual. Pedro Varela, começo por ti hoje. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos que nos vão ouvir. Vamos a isto. Está na altura de voltar a falar da atualidade leonina. Semana passada festejamos aqui os 4 anos, foi um bocadinho modo zen e pronto. E acho que hoje temos que regressar aos assuntos da atualidade leonina e acho que há alguns que são preciso esclarecer. Vamos a isso. Esclarecer e perceber acima de tudo. João Castro, boa noite para ti também, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Hoje estás 5 estrelas. Boa noite, Pedro. Está normal, pronto. Boa noite a quem está a ver e a ouvir e depois vai ouvir em podcast ou ver no YouTube. E, portanto, só para referir que realmente hoje não vim de fato porque estive a gravar o teu podcast e também foi jogo de taça e, portanto, quando for de campeonato e nós tivermos uma exibição de gala, prometo voltar Próxima ao pato. segunda-feira. Exatamente, já com a gravata verde da Mariana, mais ou menos. Quase com a gravata verde da Próxima Mariana. segunda-feira deve ser o último antes de depois Acho fazemos que férias, nem sim. combinamos isso. Depois fazemos Sim. férias para aí uma semana ou Uma duas. semana de férias. E, Exato. portanto, só dizer aqui, e está ali o João Gouveia a lembrar-me que realmente tem sido uma cavala contra Bruno César, não está na equipa da UEFA. E, É portanto, verdade. aqui o meu protesto solene, além da carta registada já enviada para a UEFA, claro. Obviamente, e em noite em que o Sporting comemora aqui o 34º aniversário do CETA 1, João, sei que tens aqui uma novidade para dar aqui a quem nos ouve. Sim, em primeiro lugar, vou deixar esse tema do 7-1 para as notas finais. Em relação ao Sporting, o que eu queria falar aqui era algo um bocado sério, porque hoje tive a oportunidade de falar com dois presidentes de núcleos do Sporting e realmente são tempos difíceis para todos, para nós, para quem nos está a ouvir, mas também em especial pelas dificuldades dos núcleos. Isto porque nesta fase os núcleos poucas ou quase nenhumas receitas têm, não podem estar a transmitir os jogos, porque os jogos depois acabam depois das 11 da noite, alguns deles, não podem aproveitar esta onda verde e o Sporting estar em primeiro lugar para ter os núcleos cheios, que é aí que se faz o dinheiro, a receita, que é através, obviamente, dos comes e bebes que as pessoas vão assistir aos jogos do Sporting, ou a venda de bilhetes, por exemplo, no caso também do Solar do Norte. Isso não há jogos com público e, portanto, os núcleos, e por exemplo, aqui na minha terra, em Gondomar, o núcleo do Sporting fechou, há núcleos com dificuldades que vão fechar, outros não fecham por carolice simples dos presidentes de núcleos. E, portanto, eu hoje tive uma ideia, falei com o núcleo, neste caso do Cacém, falei com o Vítor Pendão, o presidente do núcleo do Cacém, Já foi nosso convidado? já foi nosso convidado, ajudei hoje numa brincadeira a chegar aos 1.000 seguidores no Twitter e portanto, nós vamos dar uma sueta do Sporting 160 ao núcleo do Cacém para que eles possam vender, leiloar, sortear o que quiserem para angariar fundos. E iremos fazer o mesmo, portanto, e a Mariana é do Sul e portanto vamos dar isso para o Cacém. E depois tive a possibilidade também de contactar o presidente do Solar do Norte, o Diogo, e vamos efetuar a mesma oferta, portanto, uma suéte. Eu regularizei e já paguei a cota Por acaso do não tenho Solar as minhas do em atraso, tenho que Norte. Pronto, pagar. mas eu já Aliás, paguei vou pagar os hoje. 2 anos já, como eles pediram, Exatamente. porque eles já pediram os 2 anos Eles e vou pediram, pagar. e isso sensibilizou-me para o tema, e portanto, contactei-os de livre iniciativa, depois de ter falado convosco, e contactei-os por telefone, tive o telefone para falar com eles, e portanto, é isso que eu vou fazer, que nós vamos fazer, mas além de regularizar a cota e pagar a cota, peço a todos que tentem fazer um esforço para os núcleos das vossas terras e que, apesar de não poderem usufruir e de estarem presentes a ver os jogos e a contribuírem com a receita para os núcleos, que regularizem as vossas cotas para os núcleos poderem sobreviver, porque as receitas são escassas, as despesas continuam. Deixa-me só dizer uma coisa, Mariana, que o João disse aqui uma coisa importante, porque no caso do Solado Norte foi até hoje que nós recebemos o e-mail e eles aproveitaram para fazer uma espécie de uma antecipação de receita, não de antecipação no sentido, quer dizer, antecipar no sentido de pagar 2 anos de cotas e ainda quem quiser fazer algum donativo extra receberia uma bola do Sporting como presente, acho que era assim uma coisa do género, mas ao mesmo tempo era esse dinheiro extra, é porque o Solado Norte é uma instituição que é, o edifício foi doado pelos fundadores do Solar, e acho que um dia destes vamos ter aqui um dos fundadores, já falamos com ele, há de surgir essa oportunidade, que é o Gabriel, e doaram o edifício que esse que é do Sporting, foi inaugurado pelo Sousa Sintra, é um edifício que está completamente, as obras já foram orçamentadas, na altura já na direção do Bruno Carvalho as coisas tiveram para avançar, depois problemas que aconteceram, como todos sabemos, depois com esta direção as coisas também ainda não têm avançado, e eles querem pelo menos já reformular a parte das janelas, e já agora certamente estarão aqui a ouvir-nos alguém ligado ao Sporting para fazer o relatório para amanhã, para colarem as coisas e dizerem aqueles gajos, né, sempre a falar mal de nós, já agora se o Sporting quiser ajudar era bem, porque aquele acaba por ser um bastião importantíssimo do Sportingismo no Porto. E o edifício realmente às vezes mete pena, e aquela gente que trabalha no Solado Norte há muitos anos, às vezes faz omeletes sem ovos, portanto, vamos ver, quem quiser poder ajudar, porque o Vítor e o Diogo falaram disso, que conhecem, obviamente os presidentes falam entre si, que estão em graves dificuldades, e são autênticos mecenas que estão a suportar os núcleos, portanto ajudem os núcleos da vossa região, é conforme disso, nós aqui é uma gota no oceano que vamos fazer, basta pensar que o núcleo todos os meses paga 40 e tal euros para ter a Sport TV para conseguir transmitir jogos, e portanto mais obviamente a renda que pagam, mais a luz, a água, e só isso são despesas fixas, e depois não tendo receita, não havendo jogos e não tendo esta onda verde, vão ter que dão asas à imaginação, com venda de produtos e tudo, mas não chega, e portanto é preciso nós todos ajudarmos, e o meu primeiro grande ponto para o Sporting 160, e hoje foi essa ideia, vamos dar as sweats, e depois vão vender e obviamente ficar com esse valor, eu sei que é pouco, mas é de bom coração, e portanto peço que ajudem os núcleos. Fosse noutra altura, não tivéssemos a viver um momento tão complicado para muita gente, há pessoas que não que tem certamente uma das pessoas do agregado ou com problemas porque a empresa está a passar dificuldades, ou às vezes até são as duas, outros não terão dificuldades, isto dependendo das áreas em que as pessoas trabalham, mas se fosse noutra altura, sem dúvida que era um belíssimo momento para fazer uma campanha de angariação a nível nacional de fundos para todos os núcleos, era algo que era capaz de ser uma coisa interessante, e aí sim valeria a pena a união de vários adeptos e arranjar aqui uma forma de tentar angariar dinheiro para diferentes núcleos, porque realmente um clube como o Sporting, se não tiver uma presença de núcleos forte, tem muito a perder, e portanto, vamos ver, talvez no início do ano se consiga fazer mais qualquer coisa. Deixar só aqui a nota aí, em sequência de tudo aquilo que vocês disseram, que o nome do clube diz isso mesmo, é Sporting Clube de Portugal. Portanto, é importante que possamos dar voz aqui a todos os núcleos que levam o nome do Sporting, a todos os cantos, já nem digo de Portugal, digo do mundo, porque existem vários núcleos espalhados pelo mundo e são tão importantes como uma pessoa que queira mostrar o amor ao clube, e a forma que eu tenho de fazer é fazer parte aqui do núcleo, seja ele de que zona for, e o Luís estava aqui a dizer no chat há pouco que até pode nem ser o núcleo da vossa zona, pode ser um núcleo com que vocês se identifiquem, desde que tenham a consciência que é por estes núcleos, é por estas pessoas existirem, é por todo este esforço que é feito em prol do amor ao Sporting Clube de Portugal, que eles existem e que muitas vezes querem fazer mais, mas não têm como. Já agora, Mariana, deixa-me dizer que se alguém de algum núcleo tiver alguma campanha, e peço desculpa por interromper, mas lembrei-me agora, se tiver alguma campanha queiram falar, que para nós, amplificar a palavra, a voz, exatamente, amplificar e passar a palavra, que nos contactem, que nós temos todo o gosto em falar aqui, divulgar. E como sabemos, esta altura está o Miguel Braga a ver, até pode ele depois falar nos Nodos Sporting, quem sabe às vezes, ou no Sporting TV. É sempre importante. Falando aqui em pessoas que nos ouvem, que nos veem, deixar um obrigado, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160, que fazem parte aqui também desta família que nos acompanha e que nos ajuda a manter aqui o programa a funcionar sempre a 100%. Obrigada a todos eles. Deixar a nota também aqui de que muitas vezes nos esquecemos de falar por aqui, mas o grupo do Discord mantém-se ativo. Portanto, se quiserem fazer parte dele, os links estão disponíveis no nosso Twitter, salvo erro. E vamos então aqui ao programa. Pedro, 3-0, sem pote, mas com um jogo que valeu a pena ver. Sim, o Sporting voltou a fazer uma exibição, para alguns jornalistas não foi uma grande exibição. Grande exibição foi o Paços Ferreira na Luz. O Sporting não jogou contra uma equipa fraca, já sabemos, e que nem conseguiu atacar. Gostei muito dessa lógica. O João até foi dos primeiros logo no Twitter a desmascarar logo esse caso. Não conseguiu, o Paços Ferreira não conseguiu jogar. Não conseguiu porque nós não deixamos. É que esta coisa de, a certa altura, parece que nós somos ali 11 mecos. Já fomos 11 mecos. O ano passado havia jogos que éramos autênticos 11 mecos. Mas este ano não há nada disso, para já. O Sporting tem estado muito bem. A prova é que, se os árbitros não interferirem, nós praticamos um futebol interessante, ganhamos. Não demos grandes hipóteses ao Paços Ferreira, resolvemos o jogo, houve oportunidade. Bem, os golos foram todos eles de enorme qualidade técnica, sempre colocados no ângulo superior esquerdo, de frente para a baliza, ou ângulo superior direito, se for o guarda-redes. Acho que ganhamos ali mais um reforço e parece-me que eu estou em crer que provavelmente, até estou gago, provavelmente não falhamos uma contratação este ano, o que é não é caso normal. Atenção, Pedro Varela. Até sim, agora. Calma, que eu não. Calma, até agora. Depois falamos de janeiro. E não quero dizer, calma à malta que é anti-Varandas, a dizer lá está este a apoiar o Varandas, e calma aos outros que já estão. Não quero dizer que seja. Parece-me que há aqui muito dedo de duas entidades, de quem tem feito os negócios, que o João já tem aqui falado muitas vezes dele, não vou estar agora aqui a repetir, ou são os programas para trás, mas que esteve nas negociações e que esteve aqui, parece-me que. Bastante importante, é uma alteração significativa e que fazia falta, e depois também muito dedo de Ruben Amorim, verdade seja dita, porque houve menos Hugo Viana e Varandas, felizmente, houve menos entrevistas na academia enquanto as obras decorrem, e eu não vou pedir para desligar os microfones e vou dar a entrevista e dizer que o Rezé é um grande avançado, e portanto houve menos disso, e houve outro tipo de jogadores que... Que tem. E isto para dizer que, por exemplo, Tabata entrou muito bem, deixarei toda a análise técnico-tática para o João Castro. Agora, pareceu-me que o Sporting não entrou como nós queríamos que entrasse. A equipa está alegre a jogar, é competitiva, nota-se ali uma satisfação enorme da equipa a jogar futebol. Repara que nem se falou em Daniel Bragança aqui há uns tempos, quando ele não entrava, porque é que ele não entra? Ontem nem se falou, já não se falou outra vez de Pedro Marques, que no outro dia, que por não ter entrado, por ter jogado num jogo. Portanto, há soluções, há várias soluções, e isso desportivamente parece-me muito importante, que a equipa que está, a forma como está a ser construída a equipa. Temos outros problemas, mais à frente falaremos deles, mas jogamos bem, espero que voltem a jogar bem, já no próximo, temos um jogo da manhã. O jogo da manhã para mim é um jogo completamente irrelevante para esta temporada. A Taça da Liga não devia de existir este ano, a Taça da Liga devia de ser reformulada, a Taça da Liga não faz sentido absolutamente nenhum nos modos em que está criado. Para mim, amanhã é meter 11 jogadores que nem tenham jogado, rodar, interessa-me sim ao jogo de sábado, contra o Farense, interessa-me a Taça de Portugal, um jogo que obviamente é fundamental para a história do desporto em Portugal, e portanto amanhã, e portanto ganhamos, e ganhamos muito bem contra o Paços de Ferreira, e fiquei bastante contente, apesar de ter abandonado a loteria, algo que a minha mulher ficou bastante contente, porque já estava a ficar preocupada, com medo de sofrer represálias, e o meu corpo também agradece, mas estou satisfeito, porque acho que a equipa tem aquilo que muitas vezes nós aqui discutimos o ano passado. Nós não podemos ter só 11 jogadores em campo, nós temos que ter mais recursos, temos que ter mais jogadores no banco, temos que ter mais planos A, planos B, C, temos que ter uma equipa que seja capaz de dar resposta a diferentes tipos de situações. E parece-me que neste momento a equipa está bastante confiante, e ganhamos sem haver a mínima hipótese de um Paços de Ferreira que tinha jogado muito bem na Luz. Eu desse jogo vi talvez a segunda parte quase toda, praticamente, e este Paços de Ferreira não teve a mínima hipótese em Alvalade, e isso é fruto à capacidade de jogo da nossa equipa, à forma como a equipa entrou em campo, como soube rapidamente resolver a questão, não dando hipótese nenhuma. João, sei que já falaste sobre isso, o Paços, que é uma equipa forte e que já provou isso ao longo dos jogos que já demonstrou no campeonato, mas a verdade é que, para além de Tiago Tomás e de Bruno Tabata, que marcou um golaço, se me permitem a expressão, de leão rampante ao peito, também Palhinha fez o gosto ao pé. É verdade, o Pedro já tocou aqui em alguns pontos, e agora também estive a gravar o podcast do Fair Play, e fizeram esta questão, e a verdade é que o Sporting, em dois jogos que faz contra o Paços, para o campeonato em Paços e agora em Alvalade para a Taça, é verdade que o Paços Ferreira fez no máximo quatro remates à baliza do Sporting, e isso diz muito, porque mais do que o Sporting jogar, o Sporting não deixa jogar o adversário, é isso que tem acontecido. É estranho para alguns comentadores e jornalistas, obviamente, vê-se, porque disseram que o Paços teve um dia não. Não, o Paços não teve um dia não, o Paços fez exatamente o mesmo que fez em casa contra o Sporting, ou seja, não fez nada porque o Sporting não deixou. Primeiro, foi bom sentir que a ausência de Pedro Gonçalves não foi sentida, porque realmente o Sporting está com uma atitude e com uma mentalidade competitiva muito grande, e as coisas estão bem trabalhadas, aliadas, e entre um sai outro, e a verdade é que as coisas resultam. Tabata, e aqui um abraço para o Maldoçoado, nós tínhamos falado sobre o Tabata, é um internacional brasileiro, sub-23, quando as pessoas questionaram e sobre os motivos financeiros e tudo, mas a provar que depois, quando veio, já está a assimilar as ideias do treinador, e a verdade é um jogador que pode aportar ao Sporting muitas das coisas que faltam quando não existe um titular, como Pedro Gonçalves, e Tabata pode mesmo vir a ser um futuro titular, porque o Tabata é exímio a sair de pressão, a receber de pressão e a libertar-se dessa pressão. Tem uma técnica muito boa, uma finta muito curta, e portanto permite ao Sporting criar essas zonas onde consegue sair rapidamente de pressão. Depois Palhinha tem sido um monstro, aquilo que tu mencionaste, Mariana, e portanto Palhinha, sendo ali um monstro, tem aportado a garantia defensiva ao Sporting, que tanto precisava à frente dos três centrais. Depois temos o Tiago Tomás, como todos sabemos, o nosso Müller, é assim que eu chamo, com um excelente golo, uma excelente jogada para o golo do Tabata, e portanto é mais um produto de Alcochete. Eu sempre referi que Tiago Tomás tem muito potencial, está a ganhar mais corpo, já se nota ali, o homem tem feito um trabalho físico. Sim, um trabalho físico, e portanto para aguentar ali as cargas, e pode ser uma solução para a ponta-lança, mas já vamos mais à frente, depois eu posso falar da ponta-lança e dos rumores do mercado para janeiro. Depois temos Nuno Santos, que eu acho que aqui tenho que falar um bocadinho mais. Isto porque Nuno Santos aporta ao Sporting aquela garra, aquela mentalidade e aquela qualidade que nós precisamos nos jogadores para vencer o campeonato português. É um jogador que não vira a cara à luta, que tem uma mentalidade competitiva durante os 90 minutos, mais o prolongamento, e portanto é um jogador que aos 90 minutos sofreu uma falta e a sair em contra-ataque e fica chateado e já estamos a ganhar 3-0, é desses jogadores que nós precisamos. E Nuno Santos, verdade seja dita também, foi um jogador difícil de trazer, mas o Sporting conseguiu trazer porque foi o primeiro a chegar lá, e o primeiro a chegar lá porque se antecipou. E isso também é importante salientar o que foi feito este ano em termos de contratações, porque às vezes não chega só o Sporting querer o jogador. Às vezes é muito importante quem chega primeiro na negociação. E foi isso que se passou com o Nuno Santos. Tivemos a negociação direta com o Porto, mas chegámos primeiro, contactámos o jogador primeiro, o Rio Ave primeiro, o jogador primeiro. E a mesma coisa aconteceu com o Pedro Gonçalves, em que tivemos outra vez a primeira chegada à negociação do Sporting, depois meteu-se o Porto e depois meteu-se o Nápoles. Mas as coisas já estavam asseguradas. E, portanto, há que dar mérito a quem entrou no Sporting neste verão e conseguiu aportar algumas qualidades na negociação. Depois, Nuno Santos tem aquilo que nós todos queremos, que é um homem que dá golos, é um jogador de equipa. Este tipo de jogador, um jogador de equipa que marca golos, que dá assistências, é um jogador, Nuno Santos é daqueles jogadores que não decide jogos só por si sozinho, não é? Aqueles jogadores que finta 2 ou 3 e marcam um golo, mas é um jogador que ganha campeonatos. É um jogador que ganha campeonatos. E é isso que nós precisávamos, de jogadores desses. Jogadores de equipa, mas com qualidade. E, portanto, o Nuno Santos tem sido uma agradável surpresa. Tem beneficiado também do sistema de jogo de Ruben Amorim, que muitos têm beneficiado. Por exemplo, Coates beneficia na posição que joga, no central, no meio. Mas o Nuno Santos joga muito mais perto da baliza e em zonas muito mais interiores e perto da grande área do que jogava no Rio Ave, que jogava mais encostado à linha. Portanto, era um jogador com pouco golo. E o mesmo poderá suceder com o Tabata. É um jogador com pouco golo, jogando no Sporting, joga mais por dentro, tem mais possibilidades de estar perto da baliza e mais possibilidades de estar em áreas de finalização. Isso é muito importante para nós vermos aqui o que é que muda de um jogador ou do outro. Ou seja, quando estão num clube, podem ter uma performance, até uma performance que não é muito goleadora, mas neste sistema têm essa possibilidade de estar mais perto da baliza. Depois também referir Neto. Eu acho que é importante também referirmos Neto. Nós batemos muito no Ceguinho, os adeptos de Sporting muito batem no Ceguinho, mas se nós formos às vezes estatísticas, Neto é dos defesas de Sporting com mais eficácia, quer em desarmes, quer nas interseções. E, pasme-se, neste jogo até conseguiu fazer 2 passos verticais e eu até perguntei para mim próprio, tipo, epá, és tu o Neto? Mas quem é este que está aqui? Não, pá, mas é verdade. Ou seja, existe o aumentar da confiança do Neto, apesar de ser ainda o patinho feio e ser, podemos dizer, o defesa que, com menos valor nos 3 centrais, é verdade é que tem cumprido minimamente e, portanto, também olha, é preciso... Olha, e Gonçalo referir. Inácio, não pode vir a ser uma opção? Pode, claramente. Eu acho que o Gonçalo Inácio está a ser trabalhado. Aliás, no patamar e na hierarquia passou claramente Eduardo Quaresma, que não tem jogado. Jogou mais 5 minutos neste jogo. Para mim vai ser titular amanhã, Gonçalo Inácio. E é um jogador que tem uma qualidade na saída de bola que melhor que qualquer central do Sporting atualmente, melhor que Fedal até. E, portanto, é um jogador que está a evoluir, está a ser trabalhado, é humilde, gosta de aprender, gosta de evoluir. E Ruben Amorim tem linhas de diretrizes muito, muito assentes daquilo o que quer fazer com o balneário. E, portanto, hoje saiu nas notícias, nos jornais, que eu achei piada, Camacho, por ter feito uma assistência na equipa B e que agora podia ser opção, meus amigos, Camacho não vai ser opção. Camacho teve 2 oportunidades no Sporting, com Kaiser, a jogar lá na frente, e depois quando Ruben Amorim à ala, não quis jogar à ala, disse ao treinador que não queria jogar à ala, não quis sair do Sporting, e portanto, todas essas situações levam, e Ruben Amorim é muito exigente e tem que ser num balneário, é assim que nós queremos num balneário de um grande. Ruben Amorim, ele não quis as 2 oportunidades que teve, agora está fora da equipa. Depois estes rumores, estas notícias que saem nos jornais, quanto a mim tem muito dedo de empresário ou de alguém próximo de Camacho, e isso não ajuda. Isso não ajuda. Se alguém já não quer dar uma oportunidade ao jogador, se vai vendo notícias plantadas na comunicação social, pá, não ajuda em nada. Nós faríamos o mesmo e quem tiver pulso faz o mesmo na gestão do balneário. Portanto, o Sporting, e neste caso, deu as possibilidades todas a Camacho. Camacho não aproveitou, para mim, será uma carta de fora de baralho. E o Luís estava aqui a perguntar, e bem, no chat, Pedro Porro, esse sim, foi também uma grande contratação, João. Foi uma grande contratação, há que dizer que foi uma contratação de scouting, o Ruben Amorim já disse, numa conferência de imprensa, não conhecia o jogador foi apresentado pelo scouting do Sporting, é uma excelente oportunidade de negócio para o Sporting, a meu ver, porque ao início toda a gente dizia que seria muito caro os 8 milhões a pagar pelo Porro, agora se calhar os 8 milhões até não é assim tão caro, não é? São 2 anos de empréstimo e depois se calhar os 8 milhões não é assim tão caro. Outro jogador que beneficia, por exemplo, da tática, Mariana. Eu, por exemplo, já vi o Pedro Porro jogar em 4-4-2 e numa defesa a 4 eu não acho Pedro Porro tão interessante. Isto porquê? Porque tem algumas lacunas a defender. A jogar a ala com o Neto a proteger as suas costas, Pedro Porro fica muito mais à vontade. E, portanto, é outro jogador que beneficia do sistema de Ruben Amorim, é outro jogador que vai valorizar, e acho que nós vamos acabar por comprar Pedro Porro, porque é um jogador que vai valorizar bastante. É um jogador que o Sporting deve estar atento ao mercado, que são jogadores que são até contratados por grandes clubes europeus, mas que, por algum motivo, não são aposta, ou que falta qualidade, ou falta o crescimento, ou ainda fazer um patamar ou uma etapa no seu crescimento como jogadores, e o Sporting deve aproveitar os jogadores. Primeiro, porque tem a chancela de qualidade desses grandes clubes, porque obviamente tem níveis de scout completamente superiores ao Sporting, infelizmente, e portanto já viram ali num bom jogador. E portanto, Pedro Porro foi uma excelente oportunidade, estava ali, foi demonstrado a Ruben Amorim, que, obviamente, perante relatórios e perante ter observado também o jogador, decidiu avançar com a contratação e em boa hora. Deixa-me dizer que Pedro Porro é o terceiro jogador da Liga com o melhor drible. É o terceiro jogador da Liga com o terceiro drible em termos de eficácia. Portanto, só é passado por dois jogadores. Um é o Luís Dias do Porto. O outro, por exemplo, é Carlos Mané do Rio Ave, curiosamente, que também já passou pelo Sporting. Portanto, em termos de qualidade e de eficácia de drible, o nosso defesa é o terceiro melhor jogador da Liga. Atrás de Carlos Mané, só deixar essa nota. Pedro Varela, um dos jogadores um pouco criticados nos últimos dois jogos, principalmente, tem sido João Mário. João Mário que, apesar de ter vindo com pouco ritmo de jogo, é um jogador que faz toda a diferença no 11 titular. Eu nem sei se vale a pena responder a isso, Mariana, sinceramente, só vou responder por educação a tu me teres feito a pergunta, porque isso é talvez das coisas mais ridículas. João Mário é um jogador fantástico, é um jogador que poderá não estar ainda totalmente na melhor forma, mas é um jogador altamente inteligente, que tem estado ali ao lado de Palhinha, que são jogadores que acabam por se complementar. Criticar João Mário, olha, eu acho que o Adriano acabou por dizer tudo, criticar João Mário nesta altura só mesmo por estupidez, não consigo compreender. Nós no Sporting temos toda eu no fim de semana fiz um tweet só para exemplificar assim em abstrato, depois houve algumas pessoas que se doeram, umas mais forte, outras menos forte, em relação ao caso do Palhinha, não é? Aqui ainda há pouco tempo o Palhinha era um mal-amado, não tinha lugar no Sporting, não sei o quê, porque o Palhinha é isto, entretanto agora o Palhinha já é um indiscutível e o melhor jogador do Sporting. E isso para mostrar que nós temos este problema recorrente, nós e eu estou à vontade para falar, porque também eu já o cometi, portanto, não estou a dizer, quando digo nós todos, estamos todos incluídos. Esta sim, questão... Então também fizeram o mesmo com o Nani, não é, Pedro? Fizeram o mesmo com o Nani, não é? O Nani ainda é mais grave, porque o Nani, eu lembro-me de estar em Braga, quando ele foi substituído, e estávamos lá a ver esse jogo, e lembro-me de ver malta nas bancadas, uns porque eram a favor que ele saísse, outros que contavam histórias, quer dizer, bem, nós temos uma capacidade de interpretação e de criação de factos e de histórias, factos não, de histórias, a um nível inacreditável. E o caso do Nani acho que ainda foi mais grave, porque eu percebo a questão financeira e percebo baixar os valores e os ordenados, essa coisa toda, já sabemos isso, como aconteceu com o Dossi, não sei o que mais. Mas no caso do Nani, porra, agora até me fugiu a boca para o Dani. No caso do Nani, custa-me um bocadinho, porque nós temos uma dificuldade em segurar pessoas que são ídolos, que são... Pá, nós muitas vezes temos aqui, já falamos sobre isso, a questão dos zero ídolos e a questão que as pessoas cada vez têm mais dificuldade. É evidente que os mais novos, os que ainda estão a formar o seu pensamento, a sua história enquanto sportinguistas, é obviamente que deixam-me... enfim... têm mais dificuldade e, portanto, qualquer jogador para eles, portanto, eles são mais novo, era o Rui Patrício, era... Pá, não ligam as coisas com outras histórias que acontecem no clube. O caso do Nani era um jogador, por exemplo, que é essencial para um clube como o Sporting, que tinha ainda muito que dar enquanto jogador, mas tinha também toda a ligação que nós precisamos, porque claro, não sabemos. Então, num projeto como o Sporting, agora, na altura já não era, ainda não era bem este projeto, mas num projeto como o atual do Sporting, este tipo de jogadores, um João Mário, é evidente, pá, não é à toa que ele foi escolhido para ser o primeiro programa do novo podcast do ADN, é evidente que foi escolhido uma equipa de futebol é como um corpo humano, é como uma pessoa. João Mário é o cérebro daquela equipa, mas ninguém pensa o contrário. João Mário é o cérebro daquela equipa. Eu prefiro o João Mário como cérebro daquela equipa do que ter um Eduardo. Eu imagino o que é que ele diga aos outros jogadores, João. As conversas, claro, de balneário, de dentro do próprio jogo, que nós hoje em dia já ouvimos mais qualquer coisa, mas que, pá, deve ser uma respeito, eu imagino, João deve Mário, ser um respeito, claro, uma consideração, claro, alguém que se forma como jogador, que atingiu, que vai lá para fora, campeão, regressa agora para o clube, pá, foi campeão da Europa, e todo momento, portanto, tudo aquilo, tudo que sejam jovens jogadores, olhar para um jogador como o Nani, desculpa, como o... como o Mário, os miúdos novos, ou seja, um Pedro Marques. O Pedro Marques nem precisa, porque o Pedro Marques até às relotes vai beber cerveja connosco. Quer dizer, não vai beber cerveja, ele leva água das pedras. Estou a brincar, porque eu nem sei se bebia cerveja ou não, mas é só para nos chatear no jogador. Mas que ia lá às relotes. É um jogador que não precisa de ser, que é, e que foi apanhado já nas fotografias no pavilhão, a vibrar como um adepto, como nós somos e toda a gente sabe. Mas estes jogadores jovens, Gonçalo Inácio, os Quaresmas, olharem para um João Mário, ouvirem o João Mário, alguém que passou lá fora, que teve uma experiência internacional. Mas, Pedro, posso fazer uma pergunta? Que falhou, coisas que falhou, ele pode contar. Posso fazer uma pergunta? Foi mal no Dino, claro. Não foi? Foi. Dino? Sim, foi. E no Inter também correu mal. Mas deixa-me te dizer, deixa-me fazer uma pergunta. O Sporting jogava melhor antes ou agora com o João Mário? Se jogava melhor quando? Antes? Quando? Antes nesta época. É que é meu. Não. Eu estou a comparar antes, quando jogava, claro que não. Claro que não. Jogava, joga melhor agora. Não, o João Mário não tem que estar ainda a 100%. Claro que não. Têm, obviamente. Tem que pensar qual que o motivo pode estar a melhor a Dinamo. Obrigado. Claro, e isso agora, muitas vezes, é por isso é que nós dizemos, e é engraçado que os vídeos do Inside do Sporting trouxeram aqui algumas nuances interessantes. Os adeptos começaram a reparar alguns pormenores nos vídeos. Ah, não sei o quê, olha como aquele jogador está, fala com este, olha como aquele está bem com aquele, olha como aquele recebe isto, não sei o quê. E é engraçado que nós, obviamente, nós não sabemos, nós, claro que todos nós somos treinadores de bancada, todos nós claro, também fazemos esse papel, tentamos, obviamente, tentamos-lo fazer porque temos este programa, porque há pessoas que gostam de nos ouvir, querem saber a nossa opinião, tentamos ser equilibrados, às vezes não é fácil, já fiz aqui muitas brincadeiras, outras correm bem, outras mal, toda a gente sabe as brincadeiras que fiz com o Alan Ruiz e coisas assim, com o Teo Guterres também, embora eu acho que o Teo Guterres era um excelente jogador e tenho pena que não tenha sido mais bem aproveitado no Sporting, mas a verdade é que nós muitas vezes comentamos com base no que sabemos e que vamos ouvindo e às vezes em algumas informações que temos, mas os jogadores passam muito tempo no treino, coisas que, pá, que eu não imagino e que, ouvir falar o João Mário, até eu gostava de estar num treino só para ouvir falar o João Mário. Mas é claro, e trocar umas bolas, claro que eu depois... Eu acho que há pessoal que tem memória curta, ao Pedro, porque repara, nós começámos a época com Wendel e Matheus Nunes. Sim. E agora, preferem Palhinha e João Mário ou Wendel e Matheus Nunes? Toda a gente vai escolher depois Palhinha e João Mário, que para mim é a melhor dupla do meio campo, que está a atuar agora no futebol português, comparadamente aos outros grandes mesmo. É a dupla que está a dar mais garantias. Apesar de João Mário não ser aquele jogador com intensidade de física e disponibilidade... Não é, conforme, não é o de 2015-2016, não pode ser. Não tem que ser, não tem que ser. Ele tem que ser o pêndulo do Sporting a nível de inteligência e de organização do jogo. E é isso que o João Mário é. E é como tu dizes, logo no primeiro jogo, João Mário entrou, que eu acho que até foi suplente e depois entrou, o respeito do adversário logo a recuar e quando João Mário tinha a bola, é totalmente diferente de um Eduardo ter a bola em que vão logo dois ou três a atacar a bola, vem o João Mário com a bola e pensam duas vezes. As é uma dupla. Tem que ter uma calma. Tem que ter calma. Que não está quem me dera ter o Nani no plantel, quem me dera ter as boas dessas classes no plantel. Dera, claro, que, na realidade, quem nos dera a ter estes todos e que formassem 24 ou 25 jogadores, que eram uma opção para todos os gostos e feitios. Eu acho é que neste momento temos, o João Mário representa muito daquilo que nós precisamos. E aliás, falamos nisto aqui, no dia em que o Ristovski fez aquela, que já falamos aqui daquele episódio do Ristovski, que até eu depois até escrevi um texto no 00, e falamos aqui no programa sobre o Ristovski. Às vezes estes pormenores, como por exemplo o Mathieu foi um jogador absolutamente fundamental e não é só por aquilo que ele trouxe de qualidade ao jogo, é também por tudo que ele trouxe de experiência, de vivência, que são jogadores, pá, que são absolutamente fundamentais para qualquer equipe. E portanto eu custa-me um bocadinho a criticar, não quero dizer que nós daqui a uns tempos não possamos dizer, olha, o João Mário não está bem e tem que ser substituído. Problema nenhum, poderá acontecer, faz parte, quem está lá dentro é que sofre com isso e o treinador escolherá aqueles que entende que serão os melhores. Agora, neste momento não me parece que haja dúvidas e seria, de certa forma, eu quando digo aqui estupidez, na minha forma de ver, obviamente não entendo este estupidez de estar a chamar estupidez às outras pessoas, acho é que o estupidez no sentido não merece discussão, sinceramente, acho que não, temos coisas mais importantes para falar, como a Assembleia Geral e os 65 milhões que devemos a um ano, mas temos tempo para falar disso. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o amanhã de Mafra, não é, Mariana? Era isso que eu iria pegar, João. Quem é para além de Gonçalo Inácio? Será o Max na baliza, obviamente, acho que é claro. Não há dúvida. Eduardo Quaresma estreia, é assim, eu estou como o Pedro, eu estou-me a borrifar para a Taça da Liga. Vou ser sincero, eu estou completamente a borrifar para a Taça do Liga. Nem vamos poder ir ver, nem nada, provavelmente. Estou perfeitamente a borrifar na Taça da Liga. E acho que este jogo deve ser importante para dar minutos a quem não tem jogado. E, portanto, acho fundamental Eduardo Quaresma, Plata, Gonçalo Inácio, Max, Daniel Bragança amanhã a ser titular, acho que o Ruben Amorim até já disse isso. E, portanto, acho importante para esses jogadores, o Tiago Tomás ou o Tabata jogar outra vez para ganhar, não ser só um jogo, portanto, aproveitar para ele ganhar ritmo, o próprio Antunes jogar, porque o Nuno Mendes, muita gente critica, baixou de forma, ele veio de uma lesão, nós não sabemos como é que ele está, e, portanto, dar a hipótese a recuperar mais um bocadinho. E, portanto... Eu acho que o Sporting amanhã deve apresentar, e confio plenamente no sistema de jogo e nos jogadores que vão apresentar, porque eu acho que é uma oportunidade. Claro que pelo meio vamos ter que meter alguns titulares, dois ou três, para ser uma equipa mais consistente, mas de resto acho que devemos dar oportunidade, porque a Taça da Liga nós temos que almejar o que nos interessa, que é o campeonato e a Taça. E portanto a Taça da Liga será um meio para... E entre os dois o campeonato. Para criar rotinas, para dar minutos, para dar motivação àqueles que estão de fora, mas têm entrado ou vão entrando alguns minutos, porque toda a gente sabe que o Ruben Amorim, quem trabalha e dá cartas, acaba por ser chamado. Ainda agora Gonçalo Inácio jogou 5 minutos, não jogou Bragança, mas entrou o Matheus Nunes também. E, portanto, eu acho que para isso que serve a Taça da Liga. E, portanto, não vamos perder mais tempo com a Taça da Liga. Siga para a frente para os outros temas e a ganhar. E mesmo com todo o respeito que o Mafra merece, e acredito que vai ser um jogo complicado, mas sinceramente... O Mafra joga bem, atenção que o Mafra joga bem. Sinceramente, nós já fizemos, já disse isto aqui várias vezes, nós já fizemos o que já devíamos ter feito na Taça da Liga. Já ganhamos aqui, até ganhamos 2 anos seguidos, para dar emoção, até fomos a penaltis, podíamos ter ganho aquilo nos 90 minutos, mas foi para dar emoção, para os adeptos ficarem próximos dos ataques cardíacos, e ganhamos em Braga, foi muito giro, fomos lá ver os jogos todos, essa coisa toda. Agora, sinceramente, o modelo que está não interessa a ninguém, e amanhã não interessa de forma alguma que nos apareça, sei lá, um árbitro marado e ainda nos expulsa alguém, ou que se lesione alguém que possa ser importante. Não é um jogo que, com todo o respeito que o Mafra merece, e que merece, sei que vale um lugar na Final Four, mas o importante neste momento, obviamente, Taça de Portugal, que com a história que tem, e depois o campeonato, e assim, claro, é onde nós temos que pôr as nossas fichas. Estão fartos de perguntar aqui se a questão de reforço e não sei o que mais. Eu acho que vamos deixar esse assunto. O João pode falar um bocadinho, mas acho que faremos um programa, se calhar, talvez a partir de janeiro, quando o mercado estiver aberto e quando estivermos a olhar para aqui. Mas se quiseres, pode despachar já o assunto, exatamente. Se calhar. Hoje tem sido notícias, quer nas redes sociais, quer na comunicação, do interesse do Sporting em Rodrigo Pinho. É mentira, o Sporting não tem interesse atual, à data, 14 de dezembro de 2020, às 10h09, não tem interesse atual a Rodrigo Pinho, portanto não existe. Tem sido notícias plantadas por alguém que tem algum interesse, o Sporting não tem, e sei que o Sporting, eu posso aqui dizer isto, eu sei que o Sporting, e era isso que já falámos aqui, eu já falei disso aqui, e sei que o Sporting quer realmente um grande avançado, e portanto um grande avançado é alguém com créditos, que não esteja, obviamente, a ser titular por um motivo ou outro, mas seja um avançado já conhecido, com tarimba nas melhores ligas, que seja uma mais-valia, portanto que chegue ao Sporting e que toda a gente diga é titular de caras, é isso que o Sporting quer, é uma mais-valia, um jogador que em uma ou duas oportunidades marca golo, finalize, que é isso que nós precisamos, e que na segunda volta nos consiga dar 10 a 15 golos. Porque é isso que nos falta para sermos um forte candidato ao título. Candidato ao título somos sempre, para ser um forte candidato ao título é o que nos falta. E portanto o que o Sporting quer, jogador consagrado, das 5 principais ligas, que tenha experiência, que tenha qualidade, e que não haja a menor dúvida da sua qualidade. Porque se o Sporting for para contratar alguém muito parecido com o que temos, eu acho que o Sporting não vai simplesmente avançar e vai preferir manter as dinâmicas do grupo. Manter, claro, os mesmos jogadores, as dinâmicas do grupo que o Ruben Amorim gosta, e não trazer mais um para estar, obviamente, só a destabilizar o grupo. Não, porque eu prefiro ter o separar o Tiago Tomás, o Giovanni e o Pedro Marques como solução, do que vir um estrangeiro que nós dizemos que a qualidade é igual aos demais, não vai acrescentar nada, e é mais um no balneário, é mais um a ficar chateado por não jogar, e depois ou joga ele, depois não joga o outro. E portanto o que o Sporting quer e o Sporting precisa é um ponta-lança de referência, com qualidade, que se encaixe no perfil de Ruben Amorim, que tenha uma mentalidade que venha para o Sporting para reconstruir ou para acabar a época em grande, e nós precisamos de um avançado que marque 10 a 15 golos na segunda volta, que já era muito bom e que nos podia proporcionar realmente lutar até ao fim pelo campeonato. Isso é que nós precisamos, e portanto é isso que o Sporting o Sporting anda à procura. Agora, obviamente, estes nomes, Mariana, isto também tem a ver com o timing. Muitos destes jogadores, o Sporting não vai esperar para o janeiro já para os contactar, porque na altura outros clubes vão dizer assim, espera aí, nós precisamos de um ponta-lança, olha, aquele não tem jogado e é de qualidade. Não, o Sporting tem que agora, obviamente, atalhar caminho, e atalhar caminho é muito fácil. É falar com os clubes agora, falar com o jogador, para que quando abrir o mercado, mais uma vez o Sporting seja o primeiro na abordagem. E eu sei que o Sporting tem 4 ou 5 jogadores referenciados desta categoria. Olha, um abraço, manda só um abraço aqui para o Tocha, que estava a ouvir o programa. Um abraço para o Tocha. E acabou de se tornar sócio do Solado Norte e já pagou as 2 cotas. Olha, já serviu para pelo menos mais um sócio e outros que seguiram certamente nos outros núcleos que falamos, e portanto fica só aqui esta imagem que ele acabou de partilhar. E reforçamos aqui a ideia de que é importante manterem os núcleos próximos de vocês e ajudarem da melhor forma que for possível, porque eles estão cá também para nos ajudar a manter este amor ao Sporting Clube Portugal. Desculpa por não dar nomes, porque eu também não quero dar aqui balas aos adversários. Obviamente, claro. O segredo é a alma do negócio, João Castro. Neste caso... O segredo é a alma do negócio. O melhor é, não vá estar aqui alguém da comunicação social e amanhã aparecer jogador X interessa ao Sporting, e portanto não queremos isso. Exato, vamos esperar então para ver. E como o programa já vai mais ou menos com 40 minutos, chegou a altura então, ainda antes de irmos aqui ao tema da AG e ao tema do jogo com o Farense no próximo sábado, vamos então ouvir aqui o resumo das modalidades pela voz e pela imagem, obviamente, do Tiago Botelho. Espera lá, vamos entretanto, vou já por isso e vamos a isso. Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. Vamos rapidamente para o resumo das modalidades. O handball foi meio da semana até a França perder frente ao Nîmes por 27-24 para a 6ª jornada da European League. Mais uma derrota frente aos franceses, que souberam jogar mais uma vez com o seu contra-ataque e a grande mobilidade do ataque. O Sporting apresentou um jogo ofensivo mais pausado, com pouca velocidade, mas muito previsível. Mais uma vez falhámos na finalização e podemos agradecer uma belíssima exibição do SCOC, sobretudo na segunda parte, nos íamos mantendo no jogo. Ambas as equipas com a mesma percentagem de eficácia de remate, mas a grande diferença é que o Nîmes fez mais 11 remates do que nós. Franco e seus passos, Valdez e sobretudo Francisco Tavares. No fim de semana disputou-se os 16 aves da Taça de Portugal, fomos até a Ilha de Santa Maria nos Açores vencer o Marianses por 33-18, 6 golos de João Ribeiro, 4 de Darko Diokidis, Francisco Tavares e Teo Clarac, num jogo onde ainda jogaram os júniores Benjamin João, Eduardo Almeida e Eduardo Guimarães. Está aqui ainda para a boa transmissão e para o hino dos Marianses e também para o seu comentador. Se não viram, vão espreitar porque vale a pena. O basquetebol, a meio da semana, foi até aos Açores também disputar a 9ª jornada. Visitámos o Lusitânia e vencemos por 74-65. Os sorianos começaram por cima no jogo e tentaram fechar a zona interior para limitar fields, mas o Sporting conseguiu levar a sua avanço. O que estreou-nos aí, então procurávamos o jogo interior, as comunicações para o sexto. Mas a partir do meio do segundo período o jogo descambou. Foram muitas e muitas faltas de parte a parte, tornou o jogo muito quesilento e os jogadores preocuparam-se muito mais com as picardias do que em jogar basquetebol. Valeu-nos a linha de lance livre para vencer este jogo, num enorme jogo de fields com 19 pontos e 14 ressaltos, Elisser com 19 pontos e 7 ressaltos e João Fernandes com 10 pontos, num jogo completamente desastrado do Travando Fields. No fim de semana, o derby frente ao Benfica na 10ª jornada, no João Rocha vencemos por 67-64, a primeira parte horrível com o segundo período onde marcámos apenas 7 pontos, o que nos ia custando o jogo. O Benfica defendeu muito a área pintada e com bastante entreajuda conseguiu estender essa defesa até à linha dos 3 pontos. O Sporting até começou bem, mas depois foi um chorrilho de erros e precipitações. Nunca conseguimos ter o discernimento para procurar o melhor lançamento. A segunda parte também foi má, embora até tenha parecido boa, face ao que se viu durante os primeiros 20 minutos. Defensivamente estivemos tremendos durante praticamente todo o jogo, limitando o Benfica a apenas um período acima de 20 pontos e depois no ataque, na fase final do jogo, começaram a surgir Travante, Elisson e também Fields. De negativo, a má exibição e sobretudo na primeira parte e os 21 turnovers cometidos, de positivo, os 90% que tivemos na linha do nosso livro. Foi um jogo na raça e no querer, com destaque para Travante Williams com 23 pontos, Fields com 14 e Elisson com 13. O futebol feminino foi até Benfica vencer o Fofó por 3-0, não foi o melhor das exibições, perante um Fofó que esteve sempre muito fechado e mais interessado em não deixar jogar do que em marcar. O Sporting circulou muita bola, mas falhou muitos passos e há alguns golos cantados. Foi o jogo de estreia de Carolina Becker da titular no centro da defesa e os golos foram marcados pela Carolina Mendes, que visou na partida, e Raquel Fernandes fechou o resultado. O futsal feminino viu o seu jogo adiado. O futsal masculino foi até Caxinas vencer por 5-2 na 14ª jornada do Campeonato Nacional. A muita juventude do Caxinas criou sempre muitos problemas à equipa do Nuno Dias, uma defesa zonal muito agressiva e que o Sporting teve sempre muitas dificuldades em ultrapassar. Valeu a magia de Merlin, com um hat-trick e uma assistência, e o bicho do Cavinato. O hóquei feminino não jogou esta semana. O hóquei masculino fez 3 jogos para a Taça 1947. A meio da semana, aos quartos de final, onde vencemos a Sanjuanense por 5-3 com o hat-trick de Romero, gols de Verona e Ferranfon. No sábado, a meia-final, onde vencemos o Sporting Knap por 5-3 com bis de Verona, gols de Ferranfon, Tony Pérez e João Soto. E no domingo, a final frente ao Benfica, onde perdemos nas grandes penalidades após 3-3 no tempo regulamentar. O Sporting começou com Girão, Romero, Ferranfon, Verona e Soto, e o jogo começou logo por desfeição, com o Nolita marcando um remate de meia distância. Durante toda a primeira parte, vimos um Sporting a gerir o jogo com posse de bola tal e qual como deve ser feito, sem permitir grandes transições ao adversário. Na segunda parte, o jogo foi muito duro. O Benfica, fruto do seu ataque muito físico e da sua agressividade, e também com a conivência dos árbitros, diga-se, subiu a sua linha de pressão e começou a mandar no jogo. Apesar disso, conseguimos ampliar a vantagem para 3-1, mas ao invés de estarmos confortáveis, fomos recuando e deixámos-nos encurralar. O Benfica acaba por conseguir empatar e leva o jogo para o prolongamento, onde tivemos sempre grande dificuldade em sair a jogar e ter bola. E mostramos que levar o jogo para as bolas paradas, o que a meu ver foi um erro. O jogo acaba por ir para os penaltis, onde o Benfica acabou por ser mais feliz. Visto Ferranfon e gol do Romero, sempre ele. O voleibol feminino teve 3 jogos esta semana. À meia da semana fomos até Castelo da Maia vencer por 3-1, com os parciais 17-25, 23-25, 25-22 e 15-25. No fim de semana, jornada dupla, jornada frente, no sábado frente ao AVC Famalicão, no, quinta jornada, o jogo que estava em atraso da quinta jornada, vencemos por 3-1, com os parciais 25-10, 25-4, 18-25 e 25-20. O início do jogo completamente atípico, o Sporting a vulgarizar o AVC, que fez apenas 14 pontos em 2 sets, tudo seria perfeito. O AVC depois corrigiu a sua formação, melhorou, conseguiu curar o jogo, venceu o terceiro set e deu muita luta no quarto. Boa vitória para uma das melhores equipas da Liga, um grande jogo de voleibol. No domingo, recebemos o Desportivo das Aves, também no João Rocha, para a 17ª jornada, vencemos por 3-0, com os parciais 25-19, 25-15 e 25-10. Mais uma boa exibição, um jogo claramente em crescente, tal como mostram os parciais. Começámos com alguns erros, mas depois estabilizámos e estivemos muito bem na defesa e no serviço. Destaque para a Aline Timiba, para a Bruninha no ataque, e para a Daniela e para a Thaís Brusa na defesa. O voleibol masculino, a meio da semana, foi eliminado face a Sef Chala nos oitavos de final. Fomos até à bolha na Ucrânia perder com o Lviv Praga por 13-1, parciais 25-21, 24-26, 23-25 e 15-25. 3 sets muito equilibrados, o Sporting fez um 7,5 de grande qualidade, com muitos poucos erros, fortes no serviço, com uma boa recepção, o que ajudava a imensa distribuição. Luke Smith ia conseguindo marcar muito bem PV e a partir do meio do segundo set começámos a vacilar. Começaram a surgir os erros e acabamos mesmo por perder o set. No terceiro, apesar do equilíbrio, o ascendente foi sempre dos cheques, com o Sporting a ter muitas dificuldades na sua recepção e com o ataque sempre muito marcado. Quarto set, estivemos horríveis, com os cheques a chegarem a ter 10 match points à sua disposição. Luke Smith, hoje o Sporting fez um jogo monstruoso, com o PV ainda fez 27 pontos. Do nosso lado, o destaque para as boas exibições de René e Bob, que terminaram com 16 e 13 pontos, respectivamente. No fim de semana, perdemos contra o Benfica na primeira jornada da segunda fase do campeonato por 3-0 no João Rocha, com os parciais 22-25, 20-25 e 26-28. Apesar do resultado, e ao contrário do basquetebol, foi um bom jogo de voleibol. Sets muito equilibrados até aos 15 a 7 pontos, com uma outra equipa a distanciarem-se muito pouco. Benfica apresentou-se fortíssimo no serviço de recepção e por vezes no bloco. O Sporting conseguiu equilibrar as passos, mas quando chegou às alturas decisivas do set, a equipa falhava invariavelmente. Estatisticamente foi tudo muito equilibrado. Renan com 13 pontos, PV com 12, Bob com 11, e foram os nossos melhores marcadores, e Rafa do Benfica com 15 pontos foi o melhor marcador do jogo. É tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas algo. Aqui o Tigas Audio, só explicar-vos que o áudio do Tiago estava baixinho. O Tiago inclusive explicou isso num tweet hoje, no período da tarde, em que explicou que face aos resultados desta semana, nós iríamos perceber que o cariz seria um bocadinho mais pesado. E obviamente deixar só aqui esta justificação. Tiago, obrigada e até para a semana. Meninos, ainda temos aqui mais dois temas para falar, antes do jogo com o Farense. João, começo aqui por ti. O Sporting emitiu um comunicado sobre as Assembleias Gerais, onde em resumo foi tudo indeferido. Sim, é verdade. Eu já falei nisso numa das manhãs do Castro, terei todo o gosto aqui em repetir. Eu acho que há aqui dois pontos que eu quero salientar. Primeiro, acho que Rogério Alves está a fazer uma interpretação à sua maneira dos estatutos. Acho que quem deve decidir a justa causa é realmente os sócios do Sporting em plenário, em Assembleia Geral. É a minha visão, é aquilo que o Tribunal, na altura da providência cautelar, proposta por Godinho Lopes, terá indicado como justificação, que seria o Sporting a ter que decidir a justa causa. E, portanto, aqui acho que Rogério Alves está a fazer desculpo, obviamente, a tudo o que foi emitido. Mas, por outro lado, nós sabemos que Rogério Alves é um advogado astuto. E uma das coisas que ninguém disse, ou pelo menos li nas redes sociais, mas depois tive, disse isso no Patreon, é que o Rogério Alves, ao colocar depois todo o processo e todas as acusações que estavam nos requerimentos para o Conselho Disciplinar, vai ganhar jurisprudência. Ou seja, eu se hoje reunir as assinaturas todas e enviar para o Sporting e colocar os mesmos motivos e as acusações sobre a ação do Rogério Alves ou a ação de algum outro membro que já tenham estado no anterior, como vão ser todas agora analisadas pelo Conselho Disciplinar, se o Conselho Disciplinar disser que não existe nenhuma causa, portanto estão todos inocentes, Rogério Alves vai ter a opção de rejeitar desde logo todas essas acusações ou todos esses pedidos. Portanto, o que o Rogério Alves fez, e acho que ganhou tempo e demorou muito tempo a decidir, foi exatamente pensar com calma o que é que passo queria dar para proteger e conseguir ganhar jurisprudência com esta situação. E foi isso que o Rogério Alves fez. E, portanto, o que vai ser feito é que em qualquer tentativa de um adepto ou sócio do Sporting em ter um requerimento para a Assembleia Geral, ou consegue elementos novos e acusações novas ou causas novas, ou vai ser linearmente rejeitado por Rogério Alves. E eu acho que aqui Rogério Alves foi esperto nesse sentido. No outro sentido, colocou-se não acima da lei, mas sim a criar a sua própria lei, a dizer que não, que ele é que decide se realmente existem motivos ou não para justa causa. E eu acho que isto é o perigo, isto não faz sentido numa eleição, quando a mesa da Assembleia Geral está junta ao Conselho Diretivo. Porque, obviamente, um Presidente da Assembleia Geral vai sempre proteger quem está no Conselho Diretivo, claro, inequivocamente, a não ser que por algum outro motivo que nos pudesse escapar, fosse contra agora o Conselho Diretivo. E, portanto, isto só por si era motivo para que não seja o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nem a própria mesa, a decidir a justa causa, mas ir aos sócios. E, portanto, o que eu acho aqui é que isto é muito claro. Os estatutos do Sporting Clube Portugal, muitos, são antigos e completamente fora de contexto da atualidade. Mas isso, o Pedro já falou aqui num programa sobre os estatutos e falou de uma revisão estatutária. E estes artigos, que são subjetivos, estão a servir de base, de interpretação, à sua maneira, conforme quem estiver lá. E, portanto, toda a interpretação que é efetuada, sendo subjetiva, vai proporcionar, obviamente, desacordo entre sócios e os acordos com os requerimentos. E, portanto, é fundamental. Mas isto é fundamental mesmo para o sócio Sporting, é haver uma revisão estatutária. Não só em termos, quanto a mim, mas isto é a minha opinião, e vai um bocadinho além do número de votos, mas também sobre estes temas que não podem deixar em aberto qualquer hipótese de interpretação de uma pessoa ou de uma mesa. E é isto que o Sporting tem que dar o próximo passo. Agora, para o futuro, o que eu acho é que, obviamente, não há hipótese. Na minha opinião, o Conselho Disciplinar vai dizer que não existe motivos para justa causa nem para sessões disciplinares. Rogério Alves vai ficar com toda a jurisprudência e, portanto, qualquer sócio ou adepto de Sporting que queira avançar com algum processo, só mesmo em tribunal é que terá a hipótese, porque o ciclo foi completamente fechado por Rogério Alves. E Pedro, mais do que uma revisão estatutária, que já falaste aqui, já falámos aqui por diversas vezes, tem que existir uma única interpretação. Pode não existir. O direito não é, eu não sou advogado, longe disso, ponho já aqui a ressalva, mas o direito não é preto e branco, há coisas que são factuais, são diretas, mas há outras que não são, e a interpretação aqui é um problema. Parece-me claro que na questão dos estatutos, precisavam, nestes assuntos e noutros, os estatutos mereciam uma revisão séria. Há alguns entendidos, também que já falaram, até sportinguistas com muito conhecimento, que até acham que não será necessário, que os estatutos até de certa forma respondem. A verdade é que respondem, mas eu acho é que, e responderam durante a vida centenária do Sporting, mas como temos visto nestes últimos anos e vivemos tempos difíceis, conturbados, diferentes, em que há direções, há destituições, há sócios expulsos, há aqui diferentes correntes, diria que essa revisão estatutária deveria de ser importante. Hoje, mas aqui eu queria acrescentar, o Castro já disse grande parte também do que eu considero importante, mas queria dizer aqui três coisas que me parecem importantes. A primeira é que, já me ouviram aqui dizer isto variedíssimas vezes e vou voltar a repetir, eu digo isto antes das eleições, muito antes das eleições, e vou estar a dizer e vou voltar a repetir. Rogério Alves numa lista é motivo só por si para nunca se votar nessa lista. Eu já disse isto aqui várias vezes. Os sportinguistas gostam de marrar em gente que não interessa ao clube, que já teve o seu tempo, já pode ter interessado em tempos, já pode ter sido importante noutras alturas. Eu não sou daqueles que relego para tudo negativo, seja os Roquetos, os Dias da Cunha. Há vários pontos que podem ser vistos e não vou agora estar agora a falar disso. Mas disse-o aqui variedíssimas vezes, muito antes das eleições, uma lista com o Rogério Alves não faz sentido absolutamente nenhum. Da mesma forma que eu disse que em 2013, quando votei Bruno de Carvalho, votei essencialmente pela quebra de uma certa monarquia que existia, entre aspas, que existia, que estava vigente no Sporting. E, portanto, o Rogério Alves esteve em tudo que é direções, seja em cargos de MAG, seja de consultor, seja o que foi, teve nestas direções todas. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, agora aturem-no quem o meteu lá. Depois há aqui um outro ponto absolutamente importante, dizer que tem é, mas vamos fazer agora mais AGs com a equipa a jogar assim. Epá, por amor de Deus. Da mesma forma que ainda aqui nós temos vindo a separar os assuntos que são equipa, Sporting, modalidades, nem vou falar agora das modalidades, vou centrar no futebol, que é onde estão as maiores críticas. Futebol, temos o futebol. É óbvio que nós queremos sempre que o futebol ganhe, que seja campeão, que vá à Liga dos Campeões, que vença tudo, que venham cá os marcianos jogar ali ao estado da Mata Real connosco, e nós queremos que o Sporting ganhe, seja contra quem que adversário for. Não há dúvidas absolutamente nenhuma, o Sporting enquanto equipa é... O nosso objetivo é que a equipa ganhe sempre e tudo aquilo que nós possamos criticar aqui ou que possamos fazer é aquilo que nós entendemos que possa ser melhorado, sendo nós, como nós dizemos muitas vezes, treinadores de bancada. Portanto, achar que a democracia só deve funcionar quando a equipa está a jogar mal, que é o que estão a querer dizer, ou então se está tudo bem na equipa, os outros assuntos esquecemos, fica assim um bocado confuso, até fico sem um bocadinho sem palavras, porque eu não consigo compreender. O Sporting tem que ser visto em determinadas alturas como um todo, e como um todo, é óbvio, eu não estou a dizer com isto que a Assembleia Geral devia de ser ou não ser aceita, estou a dizer é que não falar, como vi alguns argumentos, não, mas agora a equipa está a jogar bem, íamos mesmo precisar, mas porquê? Os jogadores vão ao pavilhão, iam lá ao João Rocha votar, iam lá ouvir as discussões, iam ser afetados, mas vocês acham que há algum jogador desta categoria profissional que ganha 20 ou 30 mil euros por mês, estará assim tão preocupado o que é que 1000 ou 2000 maluquinhos vão fazer numa noite de sexta ou de sábado sobre isso? Claro que não. A democracia tem que ser exercida em qualquer momento da atividade da vida do clube. E, portanto, esse era o segundo ponto. Depois, dizer uma coisa interessante, que em 2013, como é óbvio, quando a MAG convocou a eleição e alegou que a justa causa e bem, segundo os estatutos, para a Assembleia Geral e ser lá discutido, relembremos que era uma MAG que também estava, que não era a favor da direção que lá estava, Eduardo Barroso, por isso é que depois o Godinho Lopes tenta meter uma prudência cautelar. Não, mete uma prudência cautelar ao que o Tribunal Civil de Lisboa, se não estou errado, ou administrativo, acho que foi civil, disse que não sei o quê, os sócios é que vão discutir e muito bem. E, portanto, havia aqui também esta diferença que é, a MAG estava um bocadinho... não estava de acordo com a direção, porque na altura, lembram-se, antes dos estatutos modificados, e agora as eleições é tudo a mesma lista e vai tudo o leite, aquela coisa toda que foi alterada, e portanto temos esse problema. Eu parece-me que a questão dos estatutos vai muito para além de dizer, os estatutos estão mal feitos. Quando me pedem para falar aqui do digital, eu falo daquilo que sei, quando me pedem para falar de relatórios e contas, eu falo do pouco que sei. O direito é uma coisa um bocadinho que vai... Nós todos temos a mania que somos advogados e olhamos muitas vezes para as leis, somos capazes de ler uma coisa que está num estatuto ou numa lei e acharmos que ela está de acordo com o que nós achamos que ela deve estar e damos ali uma volta de interpretação, e a coisa não é bem assim. Agora, parece-me claro que há um jogo político, que Rogério Alves está-se a defender, eu acho que ele nem se está a defender da justa causa, joga ali com artifícios no sentido de não estarem bem pedidas, porque pediram 4 AGs e tinha que ser a sexta e sábado, e depois estamos em pandemia, joga com pequenos elementos que lhe pode dar alguma razão se recorrerem, ou se... mas na verdade eu se calhar pode custar um bocadinho nós dizermos isto, eu diria, mas falta um ano e pouco, falta um ano e pouco. Eu sei que a justiça não se deve esperar pelo tempo que para próximas eleições. Também não acho que os assuntos, se foram eleitos por 4 anos, é por 4 anos. Não, se existe o elemento de destituição, se existe o elemento, seja qual for, nos estatutos, pode ser utilizado em qualquer momento. E não é menos sportinguista quem o tenta fazer do que eu que não o tento, ou que outros que acham que não devemos fazer. Exato. Não, as coisas estão nos estatutos, as pessoas têm o direito de fazer esses requerimentos, esses pedidos, e portanto, eu diria que das duas uma, ou fazem um pedido da AG, se calhar como fizeram na altura o patrão, André Patrão, Miguel. Sim. André Patrão, sim, e Miguel, sim. Agora falta-me o segundo nome, Miguel, já vou recordar, se fazem, que na altura era quem lia o documento da justa causa. Aliás, eu falo, André Paim? Agora, já, Miguel Paim e André Patrão? Agora não quero estar a conhecer os nomes, já vou. Mas na altura, lembrem-se quando falamos aqui do movimento Dar Futuro, que nós até conhecemos o António, na altura quando falamos, eu levamos aqui alguns pontos a dizer, pá, atenção que há ali coisas que não sei se aquilo poderá ser justa causa. E a justa causa... Nós estamos aqui como convidados, nós... E convidado, e falamos disso. Muito pontos, que era coisa que em 2013... a forma como se alegou a justa causa estava muito bem preparado e era um documento que não deixava dúvidas absolutamente nenhumas. Aqui, pode haver aqui alguma dificuldade, parece-me que talvez tenha que apostar de forma diferente na forma de como é criado esse texto, e acho que devem separar os assuntos. Uma das questões que se tem muito falado é, óbvio, a questão de Bruno de Carvalho. O tema Bruno de Carvalho, eu já o disse aqui uma vez, Bruno de Carvalho neste momento é assunto no Sporting porque as direções, a Comissão de Transição e a direção atual quiseram que fosse assunto no Sporting, porque se na altura em que ele foi destituído, ou que foi isso, ou o processo de suspensão provisório, seja aquilo que for o que se chamar, estou farto destes termos técnicos e que às vezes nem eu sei me lembrar, mas se na altura se têm permitido as eleições, provavelmente Bruno Carvalho já tinha ou eventualmente perdido, ou tinha ganho, e quem se tivesse ganho era porque os sportingistas queriam. Esse assunto já podia ter sido, e disse-o mais André Patrão e Miguel Paim, obrigado ao Joca, e disse-o na altura, que era absolutamente fundamental do ponto de vista da União. Nunca me ouviram aqui dizer que se ele voltasse eu votava nele, ou que era contra, um dia já sei que sou Brunetti, no dia a seguir sou Barandetti, e para a semana serei outra merda qualquer, mas independentemente de tudo isso, acho que o grande problema, e diria que quase todas as direções, é que nós sabemos que isto vive-se de política e sabemos que tudo isto é político, mas o grande problema é que muitas vezes olhamos para os assuntos de forma político sem ter, sem pensar naquilo que é essencial, que são os sócios e que são digamos, a tal união que efetivamente nunca aconteceu. E, portanto, deixaram-se determinados assuntos no ar. Não estou com isto a dizer que se o Bruno Carvalho entender que deve ser vir à Assembleia Geral para ter os 2/3, para voltar a ser sócio ou para ser levantada a suspensão, seja aquilo que for, está no seu direito, tem todo o seu direito, eu não faço ideia se ele quer ou não. Os sócios nesse dia, que se isso aparecer numa Assembleia Geral, será votado. Agora, parece-me claramente que Rogério Alves está aqui, de alguma forma, a fazer o seu joguinho, o seu jogo tradicional. Eu falei também com um advogado para tentar perceber, não foi nada fácil, apesar de tudo, obrigava aqui também uma investigação, era uma pessoa que estava completamente à parte do Sporting, de clubes, de futebol, era uma pessoa, um familiar meu, era preciso olhar para estas coisas, e o que se percebe claramente é que isto é muito mais político do que propriamente um jogo de estatutos. Se calhar valeria a pena ter tido uma Assembleia Geral em tempo útil que permitisse que os sócios aferissem. Aliás, eu já o disse aqui, no momento crítico de Varandas, a certa altura, ele deveria ter ido à Assembleia Geral e se calhar uma moção, um voto de confiança. E se o tivesse, se calhar na altura, se calhar poderia ter tido, a coisa estaria já resolvida. Neste momento, o que o está a salvar, como eu já tenho dito aqui várias vezes, é Ruben Amorim e a equipa estar a jogar bem. Isso poderá ser uma salvação. Salvação essa, que não é uma salvação em termos de lista, porque é óbvio que me parece claro que do ponto de vista de direção, dos elementos que foram utilizados para a criação da sua direção, houve aqui muita incompetência, muito problema que não há dúvida nenhuma. O que não me impede, como eu já disse aqui, de ter já por algumas vezes falado de determinadas ações que estão a acontecer no Sporting que são positivas. E nesse caso até passo para alguma. Por exemplo, ainda esta semana tivemos a apresentação dos... Eu só estou aqui a abrir uma coisa no telemóvel, porque era sobre isso. Dos painéis, dos novos... Dos ecrãs novos eletrónicos. Novos ecrãs eletrónicos. E eu já disse aqui, eu só tive uma vez presente numa reunião com o André Bernardo, mas a verdade é que desde que André Bernardo assumiu uma determinada posição, podemos aqui gostar ou não gostar das direções, podemos aqui discutir opções, toda a gente sabe que eu não votei nesta direção, mas desde que André Bernardo pegou no assunto, ou pelo menos em alguns assuntos, tem-se visto coisas a avançar, essa é a verdade. E essa questão, por exemplo, dos painéis, mais recentemente, a verdade é que não deixa de ser importante, é um suporte digital, como o Sporting diz, é um suporte digital que para além da sua qualidade de imagem permite ainda passar e adaptar conteúdos das marcas de acordo com a dinâmica de jogo, passar mensagens aos sócios e adeptos do Sporting de caráter informativo através do software da 4UC. Da mesma forma que o Sporting viu na 4UC o parceiro certo para iniciar essa transformação digital, agradece também à 4UC a confiança na marca Sporting como o primeiro clube da Europa para esta solução. Eu estou a ler, ipsis verbis, um texto que é enviado pela newsletter do Corporate para parceiros do Sporting. E, portanto, parece-me que desse ponto de vista terá sido uma boa medida. E outras que tal que já tenha... Sai do Sporting, por exemplo, agora, que já falámos aqui também. Da mesma forma que nós discutimos aqui estas situações, não me impede de dizer que, obviamente, Rogério Alves está a fazer aquilo que todos nós sabíamos, toda a gente estava avisada, quem o meteu lá, se calhar também não está preocupado por isso, porque quem o meteu lá, muitos dos adeptos que eu vi que votaram no Varandas, estão todos contentes com a equipa e não querem agora saber nada de Assembleias Gerais e não sei o que mais. E eu também percebo, eu também gostava de só falar do Sporting, de coisas positivas, do jogo, claro, daquilo que se passa. É óbvio, todos nós queremos isso, mas a verdade é que essa não é a realidade do clube. E não vamos deixar de defender ou de ter uma opinião concreta sobre determinadas situações, só porque a equipa está a jogar bem. Ainda bem que está a jogar bem, agora se a equipa estivesse a jogar bem e tivéssemos uma direção competente, então ainda estávamos muito melhor. E quando tivermos uma direção muito competente e uma equipa a jogar muito bem, nós vamos arranjar sempre mais, porque nós não queremos perfeição, porque já sabemos que a perfeição às vezes pode ser um inimigo, mas queremos sempre caminhar para algo melhor e, portanto, quando o objetivo for atingido, passamos para outro objetivo que rapidamente vamos encontrar. E isso é assim, todos os dias acontece-nos com qualquer um de nós que somos profissionais e o resto é conversa. Deixa-me só dizer uma coisa, que se a equipa estivesse a jogar mal e tu criticares, eras tu que estavas a destabilizar e a aproveitar o momento para criticar que a equipa estava a jogar mal. Se criticas, já está bem, estás a criticar na altura que está bem, portanto nunca irias ganhar essa batalha porque irias sempre ser criticado. Mas João, sabes o que é fodido? E aqui tem que ser mesmo assim, sabes o que é fodido? Fodido é estar aqui há 4 anos a dar opiniões e a dar a nossa e a tentar ajudar o Sporting de toda a forma e feitio, de fazer algumas ações, sejam elas de caráter solidário, não sejam elas de apoio ao Sporting, e tanto se criticar ou falar quando o Sporting, como este podcast, começou num dia em que perdemos numa noite europeia de má memória, como a seguir estamos aqui quando o Sporting ganha a Taça da Liga, como a seguir estamos aqui quando é para entrevistar o Max, o Ruesga ou o Luís Maximiano, ou então para entrevistar aí jogadores que foram campeões nacionais, e porque isso é que faz parte daquilo que... Isso é que é a essência de qualquer adepto. Claro. Agora, no dia em que nós deixamos também de fazer isso e que deixamos de viver o clube dessa forma, então para isso, digo mais setas, começa amanhã o Campeonato do Mundo e ninguém me chateia. Aliás, só falo sozinho no Twitter e fico todo contente. Eu faço like, pronto, double like. Exato, só para não parecer aquele maluquinho. Para não sozinho. Olha, estavam a pedir só falar do relatório de contas. O relatório de contas está mais do que escalpelizado. Eu acho que também não é preciso entrar não vou dizer em pânico, é óbvio que este primeiro trimestre iria ser um problema, não há competições europeias, não há prémios, não há receitas, não há vendas significativas, algumas até vão entrar depois, não há uma série de coisas, exatamente, e não há uma série de coisas e portanto seria claramente negativo. Para mim, o mais assustador daquele relatório de contas, e isso deixa-me assim, deixa-me apreensivo, é, sem dúvida, se não estou em erro, agora não tenho aqui de cabeça, mas à volta de 64 ou 65 milhões de euros que temos de dívida a fornecedores num ano. Significa que o Sporting rapidamente vai precisar desse dinheiro, vai ter que pagar essa dívida de fornecedores que está há um ano, de 605 milhões, não é brincadeira, somando os custos fixos que estão em cima, somando o empréstimo obrigacionista que vamos ter já no próximo ano. Provavelmente vamos utilizar a mesma lógica que tem sido utilizado dos empréstimos obrigacionistas. Podemos dizer, podemos discordar, já falamos disso, há várias formas de ver os empréstimos obrigacionistas. O Benfica faz isto há muitos anos e corre bem, e o Porto também tem feito, ou empresta um obrigacionista no seguinte, paga o anterior e lança o seguinte, vão aumentando e a coisa tem sido tem sido assim que funciona. Mas para o ano vamos ter essa questão, vamos ter um empréstimo obrigacionista para renovar ou para pagar de alguma forma. Temos a questão dos agentes, eu a parte dos agentes, já falamos também aqui em vários programas sobre a questão dos agentes, mas preocupar-me-ei no balanço que fizemos do final do campeonato, porque às vezes pode ser barato o que se paga um agente se nos der o título de campeão nacional, às vezes pode ser caro. Obviamente, já o disse no início do programa, a entrada na nossa equipa do Sporting, que está a tratar dos contratos, do agente, ele é agente FIFA, não é? Ele é agente, não é, João? Sim, não é agente. Não é agente, exatamente, tem sido muito importante nessas negociações e, portanto, acho que também já temos visto coisas muito positivas e tem tudo para ser ainda melhor, o que só mostra que o Sporting estava mal, como nós já tínhamos aqui dito várias vezes, o João já tinha falado desse assunto variadíssimas vezes, mas lá está, só criticamos, e, portanto, isso acaba por ser preocupante, significa que o Sporting vai ter que ter dinheiro, vai ter que entrar dinheiro, as vendas online não chegarão, obviamente pelos vistos atingem-se novos recordes, mal era se não atingem-se novos recordes, a Amazon atinge novos recordes, qualquer loja online está a atingir, o Corte Inglês atinge novos recordes, a Netflix mostra uma série sobre xadrez no dia a seguir, toda a gente vai comprar tabuleiros de xadrez e o site chess.com teve um aumento de não sei quantos por cento, 500%, está tudo em casa, ou muita gente em casa, passa-se muito mais tempo em casa, é normal que estas coisas assim aconteçam, eu vejo mais amigos, nunca vi tantos amigos a comprar online como agora na loja do Sporting, há as bateladas de camisolas, conheço pessoas. Olha, a minha prenda de Natal vem lá. Pronto, exatamente, ainda no outro dia vi um senhor que era do Sporting, comprou não sei quantas camisolas para toda a família, portanto, é óbvio que esses recordes se batem. Agora, nós não vamos ter receitas, preocupa-me que não estamos a ver forma de regressarem adeptos aos estádios de futebol. A Inglaterra isso é preocupante. Não, é muito preocupante porque uma altura para fazer dinheiro é a altura que estamos à frente, não é? Mais bilheteiras, mais buchandagem vendida. Esta altura, no Natal era para ter a loja em verde completamente rubra, à pinha, no sábado. Estádio cheio. Às 8h30, estádio cheio. Para ficar em primeiro lugar, para dobrar o ano em primeiro lugar, era para estar 4 ou 5 da tarde completamente cheia a loja verde a faturar como nunca, infelizmente não estamos. E, portanto, desse ponto de vista preocupa-me bastante, e vamos ver como é que vamos fazer face a tantos problemas, como é claro. Óbvio. É isso mesmo. E cá estaremos para falar sobre eles quando eles chegarem. E agora sim, o programa notas já finais. Vai longo. Nino, despeço-vos então as notas finais, começo por ti. Sim, a minha nota final é muito fácil, é realmente sobre o 7-1, uma data importante. Eu pensava que era uma data pacífica para os sportinguistas, mas depois vi nas redes sociais que alguns sportinguistas acham que nós não deveríamos comemorar a data, e respeito a opinião deles, porque parecia que estávamos a comemorar um título. E eu por acaso, vejo esta data de diferente maneira. Eu vejo esta data e recordar o 7-1, esse saudoso 7-1 ao Benfica, ao nosso maior rival, e não há problema nenhum em dizer o nome do clube, do Benfica, até como uma questão de respeito pelo adversário. Isto porquê? Numa rivalidade, é sempre importante existir estes pontos de picardia e estes recordes. Isto, nós não estamos a comemorar um título, nós estamos a comemorar um recorde, um jogo histórico, não estamos a festejar um título, só estamos a recordar realmente um recorde, como às vezes quando a data que a Rosa Malta teve a melhor volta, ou a melhor maratona em tempo, o tempo recorde da melhor maratona, ou como o Fernando Mamede teve os 10 mil metros, ou como o Carlos Lopes a maratona, é recordar essa marca mítica. Isto aqui é, não é festejar um título, mas sim recordar um recorde de um clube, o recorde de um derby entre dois clubes grandes, que obviamente também são só grandes porque existe um outro clube. O Sporting também só é grande porque existe o Benfica é só grande porque existe o Sporting, porque as rivalidades foram criando mais vontade aos clubes em evoluírem e mais ficar engrandecidos por ter uma competitividade que às vezes não é saudável, que é de aumentar, mas muitas vezes é saudável. E, portanto, as pessoas têm que olhar para este resultado, a recordar este resultado, não como um título, porque ninguém vai para a rua festejar feito maluquinho. As pessoas recordam este resultado porque é uma picardia para o rival e é um recorde. Da mesma forma que se eles tivessem ganho por 7-1, recordavam a data pelo simples recorde. Portanto, nada tem a ver com recordar, com festejar títulos, mas sim com recordar uma data que eu, conforme já disse e vou repetir, também prestigia o rival por nos lembrarmos do rival, obviamente, e por nos lembrarmos que existe um rival em que nós gostamos de ganhar sempre ao rival e, portanto, é isso que comemoramos. É simplesmente uma data de um recorde, de um jogo grande, obviamente num jogo saudoso. Lembro perfeitamente, eu estava na casa dos meus avós, deixem-me só recordar este episódio, e o Sporting estava a ganhar, acho que estava a ganhar 2-0 ou algo do género, mas quando o Benfica marca o golo, eu desligo o rádio e viro para o meu primo e disse: epá, isto eles vão dar a volta, quer dizer, eles têm uma equipa super forte, isto está complicado, vamos esperar um bocado. E o meu primo: vamos esperar. Desligou o rádio, depois ligávamos o rádio e o senhor do rádio... E o gol do Sporting, nós, aí pá, mais um, deixa eu ver quanto é que está aí o homem, 4-1, é pá, é loucura total, 4-1, já foi uma festa, e depois imaginem o 5, o 6 e o 7, mas portanto, éramos miúdos ainda, mas aquela primeira superstição, tipo, aí fica marcado, vamos desligar, os gajos vão dar a volta, e depois voltar a ligar, e já estar 4-1, e depois festejar, e portanto, é isso que nós tivemos uma infância complicada, Mariana, que o Sporting ganhava muito pouco, eu e o Pedro, nós íamos para a escola, e os benfiquistas começavam a falar connosco, é o Benfica é campeão, meu... é pá, tu levaste 7-1, pá, enquanto não ganhaste 7-1, não fales connosco, pá, este era um, lá está aquela picardia saudável que era boa para nós, portanto, pá, deixem-se de tretas, recordar estes momentos que são épicos e que são recordes, não títulos. Deixar só aqui a nota de que o vosso 7-1 para mim era o meu 5-3 aqui há uns anos atrás, ora em que está. Eu mais ainda um andei nessas alturas na escola. Fui sozinho do Porto para lá. Pegar aqui que a picardia de quem criticava ou de quem mandava bocas por eu ser do Sporting. Pedro, as tuas notas finais. Sei que ainda querias pegar aqui num ponto da entrevista do Mustafa. Sim, só dizer uma coisa do 7-1. É evidente que a data é óbvio, é um jogo absolutamente histórico, a mim recorda-me, mas eu gosto de recordar, gosto de me lembrar daquilo, mas fico sempre a pensar que obviamente quem foi campeão no final do ano foi o Benfica, mas é uma data importante porque é uma vitória esmagadora contra um rival e por tudo o que acontece, que nós adoramos, os cartões dos benfiquistas a arder, aquelas coisas todas, mas a mim recorda-me sempre também a minha infância. E, portanto, estamos a falar de um jogo que foi em 1986, eu tinha 11 anos, eu ainda hoje estava a falar isto com vocês, eu ainda não consegui confirmar, eu penso que o jogo não deu em direto na televisão, de qualquer forma eu ouvi em relato, era uma altura que eu ouvia muitos relatos, como é óbvio, o nosso stream eram os relatos, eu ainda por cima começou um bocadinho pão nervoso, tinha uma forma muito estranha de ouvir relatos, tinha que ser na rua e andar às voltas e não podia estar parado no mesmo sítio, não conseguia estar quieto em casa e, portanto, eu ouvia os relatos na rua, às vezes a fazer percursos a pé da minha casa para os meus avós que moravam a 500 metros de mim, ou à volta do quarteirão, coisa assim, ou a passar de um passeio para o outro, não era sempre assim. Não era estar quieto, portanto, não podia estar quieto, porque igual, já era um defeito que eu tinha. Era com o rádio, exatamente, continuava igual, exatamente igual agora, e lembro perfeitamente. Aliás, foi o Pedro que inventou as rotundas, porque lá andava ali às voltas, e depois, e lembro perfeitamente estar a jogar futebol na rua, com os miúdos, portanto, recordo-me claramente desses tempos e da importância que tem aquele jogo para nós, no sentido que era o que o João dizia, pá, tempos muito difíceis, o Sporting tinha acabado de ser campeão há 5 anos e ainda ia estar mais 13 anos sem ganhar nada, nós moramos no Porto e íamos ver durante muitos anos o Porto a ganhar títulos ali, portanto a coisa foi, aliás, logo em 87 o Porto é campeão europeu, e portanto há essa importância do ponto de vista do que esse jogo representou. Depois, não, só para terminar com essa nota do Mustafa, que dá uma entrevista no podcast do Rugido Verde. É curioso, nós aqui há uns, já foi há algum tempo, já tivemos para convidar todas as claques, até para, na altura era até, pensámos em fazer um modelo sobre, falar aqui um bocadinho sobre a importância das claques, porque eu gosto sempre de separar, mas nós aqui, na realidade, nunca temos falado sobre muitas claques, volta e meia falamos, já falamos aqui na altura de Alcochete, eu gosto sempre de separar a questão das claques, de dois pontos de vista. Uma que é, as pessoas têm sempre a mania, eu gosto muito sempre, porque há sempre aquele adepto bipolar que diz assim: epá, o árbitro roubou-nos, filhos da puta, é mandar lá as claques amanhã e partilha as pernas. Portanto, é mandar os gajos das claques, não é ele ir lá, nem fazer umas pernas, não, era ir a alguém e partilha, e normalmente são as claques. E depois, é o gajo que também diz que as claques só fazem merda e não sei o quê, e que agora estamos bem é sem as claques e não sei o que mais. Pronto. Portanto, há essa questão dos bipolares. Depois, tirando os bipolares, temos a questão que devemos parar sempre. Uma coisa são crime organizado, questões de droga, seja o que mais. Isso é um caso que eu já disse aqui várias vezes, entregue-se à polícia, entregue-se a quem deve investigar e que siga os trâmites legais, normais. Claro. Outra coisa é a mais antiga claque em Portugal, que nós podemos apontar inúmeros problemas, como apontamos outras coisas, como nos apontam também a nós, não há absolutamente problema nenhum. Agora, eu ainda hoje partilhei algumas imagens que encontrei aqui de jogos em 2010, onde não estava ninguém nos jogos da Norte, bancadas completamente vazias, estavam lá sempre os mesmos dos costumes, e portanto, quando nós falamos de claques, eu falo disto, é isto que me interessa, e desse ponto de vista, gente que vive única e exclusivamente para o Sporting e que ir um fim de semana fazer 600 km ou 1200 km ou 3000, para eles é o que lhes mais importa e é a vida deles, esse lado é que tem que ser, é que deve prevalecer, e é um lado importante. E é um lado que está a ficar um bocadinho perigoso cada vez mais. Porque e não parece que as palavras têm que ser bem usadas, porque senão depois acontece o que aconteceu ao Mustafa, porque disse uma coisa, foi cortado, foi interpretado de propósito para que só ficasse aquele vídeo, foi cortado, eu digo aqui sem problema nenhum, aquele vídeo foi cortado de propósito para fazer aquilo, porque eu não concordo com tudo que ele diz, e não tenho problema em dizer, no dia a seguir ao Alcochete a claque devia ter emitido um comunicado diferente, devia ter se colocado de outra forma em relação àquilo que aconteceu. Mas consigo separar aquilo que são pessoas criminosas, pessoas que sofrem, que têm processos, isso é um assunto que eu não me meto, não tenho que ser eu a meter, há as entidades legais para meter, e aquilo que são os apoios, que são aquilo que a claque, a importância que tem. E as claques no Sporting têm importância de vários aspectos, seja no aspecto esportivo, não têm, obviamente, importância no sentido, não devem ser usadas para expulsar presidentes de clubes, não devem, não, é evidente que não têm, devem ser usadas para aquilo que é, e em grande parte eu diria que 90% ou 80% ou 85% ou 3/4 dos elementos que lá estão vão lá por causa do Sporting. Poderá haver ali um quarto que poderá ter outras atividades. Não me interessa. Resolvam de outra forma. Também não concordo que alguém ache que quem esta direção só aceita que a claque tenha eventualmente só se o Mustafa sair é que voltam a assinar o protocolo. Assim, pá, não, acho que nem de um lado nem do outro. Da mesma forma que uma claque não tem nada a ver com, não deve expulsar direções, nem deve ter a sua opinião enquanto elementos, enquanto sócios do Sporting, não enquanto claque, da mesma forma, porque como nós aqui, eu tenho a minha opinião, o João tem a dele, tu tens a tua, o Sporting 160 não diz, nós somos contra o Barandas ou nós somos a favor de Barandas, não, claro. O que diz são os seus membros. Da mesma forma que a claque também não deve ter, em relação a direções, a direção também não tem que ter nada a ver com a CLAC. A CLAC tem os seus órgãos próprios, tem os seus estatutos, e já nos chegam os estatutos de Sporting, e se nós agora vamos ter que ler os estatutos da Juventude Leonina para saber como é que agora eles... Não, eles é que têm os seus estatutos, sócios, e portanto... Agora, a mim preocupa-me que... E para terminar, eu continuo a dizer, grupos organizados, da forma... ordeira, da forma que eu estou habituado há uns anos atrás a ver o Sporting, a ir a qualquer lado, a apoiar o clube, à chuva, ao sol, a cantar aos 90 minutos, seja a fazer o quê, essas claques, esses adeptos fazem parte da solução do clube, da união que se pretende. E estar a entrar numa parte de ostracizar determinados elementos, e mesmo, e acho que ali também, Mustafa, eu percebi a ideia que ele quis passar. Acho que, pá, não sei se ele conseguiu explicá-la da melhor forma, mas percebi a ideia, o que ele quis dizer, na minha opinião, foi que há ali elementos que não estão contentes, pá, e que ele, de certa forma, está a tentar manter alguma serenidade para que não aconteça um Alcochete 2. E eu espero que ele faça isso e que diga que não pode acontecer um Alcochete 2. Alcochete foi uma miséria, foi uma vergonha, aquilo que aconteceu do ponto de vista, enquanto episódio, que não pode, não faz sentido. Pá, ainda esta semana vimos acontecer no Brasil a invasão do treino do Sapinto no Vasco da Gama. Epá, as pessoas podem achar, vimos o Jonas ainda hoje, falou numa entrevista, que no tempo dele foram pelo menos lá uma vez, lembro perfeitamente esse episódio. Epá, as pessoas até podem achar piada, nós podemos achar piada e dizer de vez em quando, epá, isto era preciso ir lá dar uma carga de porrada. Epá, mas se calhar se tivessem essas pessoas no seu trabalho e alguém dissesse, epá, eu gostava era que viesse cá, mas dar uma carga de porrada àquele gajo que não está a trabalhar nada. Epá, é preciso ter algum cuidado e, portanto, eu acho que é preciso olhar para as situações todas e ver aquilo que interessa ao Sporting e que são soluções, e o resto, obviamente, são casos que não têm nada a ver com o Sporting, podem ser casos de polícia, podem ser casos de investigação criminosa, isso aí não é o objeto que nós queremos de regresso e que queremos e que achamos fundamental. Eu já disse aqui, fazem todos parte do clube, todos têm o seu espaço, só espera que não se... quando reabrir os adeptos, lá está, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, que tipo de imagem vai querer passar a direção e como é que vai acontecer, obviamente, eu não percebo como é que uma direção pode ter como objetivo, processos que se colocam para saírem das instalações, como pode ter como objetivo acabar com os grupos organizados, e parece-me que o Mustafa terá deixado isso lá. Eu não sei se deixou, eu não ouvi toda a entrevista, não sei se deixou isso no ar ou não, mas pode até, no limite, acontecer aquilo que acabou por acontecer na claque aqui do Benfica dos No Name Boys, que é, deixam de ser grupos organizados e passam a ser adeptos que se encontram e vão ao estádio. Portanto, quando tu tens um problema, um problema que são das duas partes, em que as duas partes, de certa forma, têm que falar, e se começa-se a ostracizar e achar que a solução pode ser acabar com as claques, um exemplo aqui ao lado, não vai acabar nada. O que pode acontecer é uma outra situação qualquer, diferente, em que deixam de ser grupos organizados e passam a ser uma situação... Não, deixam, nem é uma situação ilegal. Deixam de ser grupos organizados e só... Epá, é como eu, tu, o Zé, a Mariana, o Miguel, o Sérgio e não sei o que mais. Encontramos-nos em Passos Ferreira e pronto, estamos lá para ver os jogos. Não somos o Sporting 160, a claque de Portugal. Não, somos o grupo de adeptos que está ali a ver o jogo. E, portanto, é preciso olhar para todos estes elementos... E agora com o cartão, não te esqueças. Disso. O cartão de adepto é uma autêntica aberração, já foi mais que falado, é uma autêntica aberração, não faz sentido absolutamente nenhuma, é uma vergonha, mas aqui em Portugal, enfim, as pessoas... Para finalizar, deixa-me dizer só uma coisa. Os adeptos queixam-se muito quando vão aos estádios e dizem, é caro o bilhete, é não sei o quê, não há condições, fui à casa de banho, não havia luz, não sei o quê, é uma parede, a casa de banho, não sei o quê, mas depois na hora da verdade não lutam pelas condições, e esse é que é um problema, porque... Deixa-me só dizer uma coisa sobre as claques, Pedro. Sobre as claques, não, é só uma coisa sobre uma claque, é mesmo para acabar e que já estamos no adiantar da hora, quer dizer, não há coisa mais bonita do que o topo sul, a curva sul cheia com as três claques. Mesmo fora, João, mesmo fora. Mesmo sim, fora. Já digo, fora, nós já sabemos que somos os discípulos mesmos, mais as claques, mas claro. Não há nada mais bonito do que ver o topo sul de Alvalade com as três claques no mesmo sítio ou na mesma bancada a puxar pelo Sporting. E tenho pena que a pirotecnia seja proibida aqui em Portugal, porque se é das coisas que eu mais gosto de ver num estádio. Claro. E isso é que traz a emoção, quem vai ao estádio e leva um adepto pela primeira vez e a entrada das equipas e o topo sul e as coreografias, os cânticos, não há nada mais bonito que isso, e tenho pena que não se trabalhe para se chegar rapidamente a uma solução porque o apoio é, da CLAC é fundamental, obviamente organizada dentro das leis e a cumprir tudo o que for necessário, e fora, quantas vezes nós vamos fora e estamos ali ao lado das CLACs, inseridos nas CLACs a apoiar e acham que não faz falta para dentro do relevado as CLACs apoiar o suporte, claro que faz. E faz toda a diferença e muitas vezes, e eu que já fui a muitos jogos fora, noto que se não fossem as claques, apesar de sermos ainda alguns os que lá estão, normalmente são sempre os mesmos. E fazer deixa-me dizer que são três, não, são quatro para contar com a Brigada, que senão dizem que eu não contei com a Brigada, exatamente, são quatro claques. São quatro, exatamente, são quatro claques. São quatro claques, é verdade. É verdade, sim senhor. Deixar só aqui a nota, estava eu a terminar, que muitas vezes nos jogos fora, se não fosse as claques, não existia o barulho que existe e que se ouve nas televisões, e que todos estamos aqui ansiosos para poder regressar aos estádios, obviamente, com toda a segurança, quando a DGS assim o permitir. Meninos, foi um ótimo programa, um programa muito longo desta vez novamente. Sim. Obrigada aos dois, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Só deixar aqui a nota de que o Sporting joga com o Farense no próximo sábado, às 8:30 da noite, segunda-feira que vem. Cá estaremos para falar sobre o jogo e sobre a atualidade do Sporting, ou a atualidade esportiva, se for o caso. Obrigada a todos, uma boa semana, mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube Portugal! Viva o Sporting! Viva! Vamos agitar as bandeiras! Agitem!